When day is done, hillbowing, against all odds, fantasy strings, feeling happy, Dan Siegel. Veja bem, para você ter uma boa visão, a Casa Fretem faz óculos com lentes de precisão absoluta, convencionais, bifocais e multifocais, e também óculos para natação e máscaras submarinas, com grau. Grande variedade de armações importadas e nacionais. Casa Fretem, eficiência e rapidez na entrega do seu óculos. Rua São Bento 176 e na Zona Sul, Alameda dos Arapanés 1100. Casa Fretem, fone 327156. 20:53. Oh. I Know Why, James Last, September Song, Cliff Adams Singers. Berceuse de Brahms, na execução da Orquestra Filarmônica Nacional, sob a regência de Douglas Gamelay. A seguir, Elgar. Trompetista voluntário de Clark com a Salzburgo Consort. Mozart. Thank you. Mozart, na execução da Orquestra Sinfônica de Amsterdã, sob a regência de Peter Stern. Johann Strauss Jr. Pizzicato Polka, de Johann Strauss Jr., com a orquestra Wiener Volksoper, sob a regência de Peter Falk. Novamente, Johann Strauss Jr. Thank you. Moto Perpétuo, de Johann Strauss Jr., com a Wiener Opera Orquestra, sob a regência de Karl Michalski. Em sequência, Mozart. Thank you. Thank you. Um pequeno serão musical, Kehel 525 de Mozart, com a Salzburg Consort. E para encerrar, Charles Lecocq. Música de balé Manzelle Angot, de Charles Lococo, na execução da Orquestra Filarmônica Real, sob a regência de Robert Irving. Estamos encerrando a apresentação desta noite de Os Grandes Mestres da Música. Retornaremos amanhã em seu horário habitual, às 23 horas. ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima, transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa postal 3131, fone 289-4000.